Bueno, então vou deixar aqui pertinho de você. Pode ser? Claro, pode deixar, pode. E eu trouxe umas perguntinhas. A ideia não é que fique. Se ficar chato, pode me falar, tá? Imagina, vem cá mais, vamos fazer, claro. E aí eu vou tentar não me repetir, né? Porque eu dei uma olhada lá no que o Pedro conversou contigo lá em 2012, sim, né? É, muita coisa dali já me responderam algumas dúvidas. E aí eu peguei algumas informações dali também pra fazer as minhas perguntas. Aí eu já... O Vitrô agora vai fazer aniversário, né? O mês que vem. Da casa? É, e daí vai ter o mês inteiro de shows. Ai, então metade vai ser com as novinhas e metade vai pegar gente que nunca mais fechou, assim. E tem uma turma legal, assim, a Lady Sibeli. Vou acompanhar. O Everson Barreto, que é um ator. Tem no Facebook, Everson Barreto, no Instagram também. Ele faz umas coisas dramáticas, coisas assim. É, Bibi, a gente chama ele de Bibi Ferreira de Porto Alegre, porque ele faz. Ele fazia uma peça comigo, inclusive, o Bordel das Irmãs Metralhas, que ele fazia o personagem, que era uma personagem dramática, tipo a Vivi Ferreira. E daí ele dubla, assim, com esse dubla assim, da Moreira. Ele adora dublar essas coisas bem clássicas, brasileiras, assim. Eu acho legal, assim. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o Eric, mas já vi o trabalho dele, né? Sei que vocês têm aquela companhia. Teatro Ridículo? Isso, Companhia de Teatro Ridículo. E é bom que vai. Companhia de Teatro Ridículo é o novo. Então, cada espetáculo tem. Muda o elenco, às vezes, assim, né? O Bordel das Irmãs Metralha era eu, a Glória, a Fábio Dandara, o Lauro Ramalho. E o Everton Barreto, assim, velho. Até essa era uma das perguntas que eu tinha, assim, sobre a companhia. Sim. De teatro, assim. Sim. Eu fiquei curiosa. Tá gravando já? deixa eu até ver. Mas, sim, tá gravando. Tá. É, fiquei curiosa pra saber do... Como que surgiu essa companhia, assim? Eu sei que é você, a Glória, o... É, na verdade, ela nasceu na casa do Zé Adão Barbosa, que é o diretor que a gente sempre trabalha agora. Daí a gente... Sempre, aqui em janeiro tem aquele Porto Verão Alegre, né? Daí a necessidade de a gente fazer alguma coisa, em geral, ninguém nunca tem dinheiro para ir pra praia viajar. Que isso já começou muito antes, que em 84, eu e o Renato Campão, a gente, me lembro que em janeiro a gente estava no Bar Ocidente, todo mundo viajava pra ele, alugava um carro, naquela época podia alugar, pegava uns 3, 4 loucos e alugava uma casa tranquilamente em Florianópolis, né? Hoje em dia nem com 10 só consegue alugar uma casa. Foda. É horrível, caríssimo. E daí eu me lembro, todo mundo viajando, eu e Renato Campão, que é outro ator, né? Daí, vamos fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu disse, mas o quê? Daí ele, vamos pegar. Daí ele pegou um daqueles, hoje em dia acho que nem claro que não tem mais, eram uns livros assim de posições eróticas, então tu abria assim, tinha. Tipo Kama Sutra. É, tipo Kama Sutra, mas era uma coisa meio brasileira, bem. Então tu abria a primeira página, era toques e carícias, daí era uma coisa toques e carícias. Depois era cada página era uma coisa, uma evolução. Toques e carícias, aí tinha penetração. Então, sexo anal, essas orações. Sexo anal, essas orações. Tem intervalo para lubrificação. Era tudo assim. Tudo detalhado. É, tudo assim. Então, dentro. E daí a gente, cada página, vamos fazer uma cena. Então, toques e carícias. Então, e era Império de Sentidos, que era uma versão daquele. A gente botou o nome, que a gente adora botar nome de filmes, né? Mas eu não tenho nada a ver com o filme. E daí era Império de Sentidos, que é aquele filme japonês, da Nagisa Oshima. E o casal fica transando o filme inteiro, e no final ela, que é um caso verídico, no final ela capa ele, castra ele. No Japão, que é o primeiro filme pornô, filme de sexo explícito, que lançaram no Brasil, e foi na época dos militares que lançaram. Né? Cinemas era fila, assim, da volta. Pra assistir. Pra ver o filme de japonês. E é de eu e lá, Renato, vamos fazer uma coisa. Estão pegando esse catálogo erótico. E a primeira cena a história era duas japonesas, era eu e ele com um cara japonês, com uns moicanos japoneses. E só com uma sainha de tudo, tipo de bailarina. Assim. Então a primeira cena era. Só tinha um colchão, uma cama no cenário, que era todo falando em japonês, era um absurdo, era besterol puro, né? Então era nikiri, piriki, era tudo japonês enrolado. Assim. E daí, toques e carícias eram as duas, uma coisa tocando, assim, uma coisa, né? Os objetos meio de espelhos de teatro. E daí... Daí tinha uma coisa de... Era as coisas, um passava o outro com ferro, assim, passava a roupa. E outras coisas, mangueira. Uma mangueira não podia soprar ela. Era sexo oral, era isso. Não tinha, não tinha cheiro de sexo, era tudo um absurdo. E daí tinha intervalo para lubrificação. A gente se lavava de creme. Ficava assim, uns coisas de creme. E botava talco, ficava uns risoles, assim. E o pessoal mijava de rir, era muito absurdo. Daí tinha penetrações. Eu não me lembro direito o que era, mas que era só palhaçada. E no final, eu capava ele. Tinha uns pintinhos, eu peguei um pintinho de borracha, assim, cortava ele, usava de microfone aqui. Adoro. Dublava uma música japonesa. Assim, pessoal, olha, era filas e filas por aqui. E a gente começou com a função de todo janeiro. A gente fazia peça de teatro normal. Uhum. Dependendo, cada um tinha seu gênero de teatro. Eu fazia, eu montava Fernando Arrabal, escritor espanhol, outros faziam besterol, mas a gente deixava janeiro para fazer as bobagens, que dava dinheiro. Então eles montaram o que teria sido no verão, o que teria acontecido no verão passado, eles fizeram tudo da produção de filme. Uhum. E daí a gente criou, eu, o Lauro e o Zé Adão, criamos Escola de Sereias, que foi uma peça, foi a primeira peça da Companhia do Teatro Ridículo. Cada cena era uma cena de um filme. Que ano ela foi, Silvia? 85 ela foi. 85. E foi o maior sucesso no verão, né? Que, foi, que era, cada cena era uma cena de um filme. Então tinha Tubarão, passava só a barbatana do tubarão, isopor pra lá e pra cá, e a mulher fazendo... E ela numa boia, assim, fazendo... A mulher, de repente, passava... E tocando o tubarão, de repente, parava na frente dela e dava um banho de ketchup na mulher. Pura bobagem. Mas então coisa. Foi com essa peça que vocês e começou fundaram. A Companhia de Teatro Ridículo. E foi tu, o Zé Adão, o Lauro Ramalho e o Caio Prates. O Caio Prates que tinha cena. Tinha cena do Frankenstein, tinha Baby Jane, foi daí que nasceu a história de a gente montar Baby Jane anos depois, que a gente montou daí a peça inteira, né? Uhum. Mas no Baby Jane só tinha a cena das duas irmãs brigando com a cadeira de roda, que era uma cadeira de rodinha de escritório, era muito engraçado. Tinha o Garganta Profunda, que era a cena que... Inspirado em filme também. No Garganta Profunda, ali do Love Lace, que é a mulher que tem o clitóris na garganta. E era eu quando era a enfermeira, ela abria a calça do cowboy, que era toda falando inglês, a pessoa. Tudo em inglês porco, né? Sim. A gente diz inglês porco da Magali. E daí a gente pediu um café, né? Uhum, claro. Eu quero café, meu irmão. Quer café? Quer tomar? Pode ser, vou pegar. E daí... Acho. E daí eu sabia. Daí era só falar de inglês. Daí ela. Eu queria um cafezinho preto, normal. Um café preto? É. Expresso? Pode ser. Simples ou duplo? Pode ser duplo. E eu vou querer um suco de laranja. Algo mais? Eu só quero café. Por agora é isso. E daí. Daí era. Obrigada. Ó, tudo bem? Da enfermeira, então, a Linda Alves no filme é uma enfermeira, né? E ela não sente prazer, então ela se descobre que ela sente prazer chupando, né? Uhum. E daí eu fazia a enfermeira, daí entrava a enfermeira, entrava um cowboy americano, que era o Caio, daí ela botava ele na maca, tudo falando inglês, dois, ele bebe aqueles tamanhos, assim, chutava ela empurrada. Daí ela começa a ver onde é que ele tem dor, daí ela vê aquele volumão nas calças dele, uhum. Que era um absurdo. Abri as calças dele, saiu uma amiga minha de essa plástica, fez um pau de borracha, com veia, assim, então olha, o público olhava e disse, meu Deus, é de verdade. E ela fazia, ela ficava maravilhada, assim, oh, beautiful, diz que eu estava falando inglês, no meio da besteirada, oh, beautiful, e ela começa a mexer aqui, e ela abre a bolsa dela, começa a tirar, bota a peruquinha nele, o pau, e bota um bigode, mas nessa época a gente tinha uma produtora que era Rose Paz. Ela era petista, daquelas petistas raiz, né? Eu botei o bigode na pista, era bigodão, e eu dizia, Olívio, era Olívio Dutra. Uh-huh. A mulher largou a produção da peça. Deu botar a toquinha de Natal no pau, Jingle Bell, Jingle Bell. Botava um monte, I love, abraçava o pau mesmo. Daí eu começo a brincar com o pau. Começava a mexer no pau. E dentro do pau tinha um tubo. Com leite condensado, creme de leite. Foi. Puta produção. Começa a apertar aquilo. E jorra. Jorrava em mim. E o Milky. Criatura, as pessoas. saí de lá passando mal, assim, dor de estômago. É bom, né? E eu assim, pingava a porra, assim. Todo melado. E aí a pessoa ficava apavorada. A boneca de cera. E tinha cena, a mais famosa era Titanic. Que até hoje, agora eu não tenho feito, faço nenhum. Fazia no verão, que no verão não dá. Eu virava um balde de água na cabeça. Entrava assim, era uma mulher que veio do fundo do mar de Titanic. Então eu começava a dublar e começava a tirar peixe de verdade dentro da boca. Tirava uma curvina daqui. O Pedro te perguntou dela. Curvina se batendo, tirava uma tainha do meio das pernas, que era do meio, como se fosse um pinto. E por último eu tirava um polvo da bunda, um polvo inteiro. Que botava na cabeça, fazia cabelo. Povo real também. Povo real, de verdade, tudo de verdade. Um fedor de piscina aquilo. Imagina. E aquele povo batendo, assim. Com suas cabelos lá, enrolado, encaixado, assim. E por hoje, mas era. Bah, o pessoal ficou louco, assim, de onde eu fazia esse número, assim, as pessoas. Mas então, nesse começo aí que você falou, que foi em 85, 85. Ainda não estava o Lauro Ramalho. Não, nessa, na escola de sereias. Foi quando foi formada, daí ele tava, não tava a Glória Cristal, que esse espetáculo tinha só três atores. Obrigada. E tinha uns outros que faziam umas, que como tinha que ter troca de roupa rápido, assim, na primeira cena eu entrava de Frankenstein, eu estava todo verde. E daí depois saía, tinha que voltar normal, porque tinha que fazer Titanic, daí tinha que fazer garganta, fazer cara normal de mulher, fazer garganta profunda, então. Tinha muita correria de troca de cena e daí já botava um personagem que fazia umas ligações entre as cenas, assim, né? Que era o Antônio Rabadan, que é o melhor figurinista que a gente tem aqui de teatro e tudo. Ele dá aula de roupas de estilista na ESPM, em Caxias do Sul também, na faculdade. E não estava a Glória e não estava o Everton, Everton não, Barreto não tava. Também. E quando foi que... A Glória não fazia teatro, eu fazia, a gente conhecia a Glória, porque a Glória na época fazia show em boate, né? Uhum. E daí o Everton também fazia. A gente todo mundo se conhecia, mas só que a gente não. Daí que a gente começou a levar eles pro teatro. Daí. E aí, isso, aí foi você com o Zé Adão Barbosa, o então, Caio Prates e o Lauro Ramalho que começou a acompanhar. Eles convidaram elas para participar. É, daí eles foram. Daí elas participaram de um. Agora não. O Everton participou desse grupo do Renato Campão, que eles tinham é Teatro Fídico, eu acho o nome do grupo deles. Eles fazem o Eu Sei Que Vocês Dublaram no Verão Passado, fizeram Eu Ainda Sei Que Vocês Dublaram no Verão Passado. Fizeram várias peças assim de dublagem. Aquela Mulheres do Pau Brasil, né? Mulheres do Pau Brasil, não. Mulheres do Pau Brasil foi a primeira peça da história de... Foi a primeira vez que teve travestis, atores transformistas em palco, tanto que na época. Isso antes de 85 ainda, dessa muito, da muito sereia. Antes. Foi o Zé Adão Barbosa, ele tinha o dono de uma boate que eu trabalho, que era o Indiscreto, o Cabaré Indiscreto. Ele é carioca, então no Rio de Janeiro tem aquele teatro de revista, né? Ele sugeriu para o Zé Adão de montarem um espetáculo de teatro de revista em Porto Alegre. Tinha o Everton Barreto, a Glória Cristal. Tinha umas, várias que já faleceram, então tinha bailarinhos de cenário. Dandara? Dandara, acho que a Dandara não estava, não, Dandara. Tinha uma escadaria no cenário, acho que era bem teatro de revista, assim, teatro de revista com escadaria, gelo seco, fumaceira. E foi o maior sucesso. Só que me lembro que a classe teatral, eu nem sabia disso, o Zé Adão me contou sábado passado. Quem contou? O Zé Adão me contou sábado, que eu estou ensinando com ele uma peça, né? E a classe teatral, sim, os tradicionais atores protestaram, que era um absurdo, e dava teatro, que é sagrado, aquela besteira de sempre, dar teatro para um monte de travesti. Uhum. Isso, e você lembra mais ou menos a data? Ah, eu posso ver para ti direitinho, eu posso, pergunto para o Zé e daí eu te faço. É, deixa eu te perguntar, então, e foi aí que vocês começaram a trabalhar junto mais adiante, então, isso, né? Na companhia, é a companhia de Teatro Ridículo. E aí, daí todos os anos, a gente montava alguma coisa. Boa Verão Alegre. É, Porto Verão Alegre. Desde o primeiro, já vai estar no 25º agora. acho que ou mais até. E daí a gente fez isso, ficamos 2 anos com a Escola de Sereias. Daí eu trabalhei com o Caio no Opa, Sem Bigode, Sem Boneca. O Caio começou com boneca, começado com esse ator. Ele fazia espetáculos também no verão, mas e como ele dubla muito bem, fazia uns números assim. Ele começou com Opa, Boneca Cobiçada. Daí no outro ano, eu fiz com ele Opa, Tem Bigode na Boneca, mas não era o teatro do Companhia Teatro Ridículo. Uhum. E daí assim que juntava, de repente tava um grupo de um, juntava um grupo do outro, mas o Companhia Teatro Ridículo daí fez Escola de Sereias, fez o Bordel das Irmãs Metralha, que a gente ficou 7 anos. Uhum. Tem gente que viu assim 7 anos seguidos, que a gente parou por causa da Dandara que faleceu, né? Uhum. Eu, por mim, já teria voltado agora, voltaria a Fabielle Kimberly para substituir a Dandara. E a Dandara também fazia parte da companhia? Ela fazia, a gente adorava, porque a negra era maravilhosa, meu Deus, o negro não tem igual. Assim, shows e, assim. E você? Tinha um time de piada, assim, de inventar piadas. Aham. Uhum. E aí, mas aí, então vocês têm essa companhia, mas não necessariamente que vocês trabalham sempre juntos. Sempre juntos, Jadão tem a escola dele, tem a casa de teatro, que é a escola mais importante do Rio Grande do Sul de teatro, né? Uhum. Tirando as faculdades, que ali é a única escola que é reconhecida como que quem se forma lá tem direito a registro e tudo, e o registro deles vale para o Rio de São Paulo, que tem curso que tu faz aqui, só que Rio de São Paulo não é, mas depois tu não faz nada, uhum. Tem que fazer, começar a fazer tudo de novo, né? É, deixa eu te perguntar então sobre. O Lauro Ramalho tem a Extravaganza, a Companhia Extravaganza, é o grupo da Adriane Mótula, que monta textos sérios, assim, peças de teatro sérias. A última deles foi a. Eles têm a Comédia dos Erros, de Shakespeare, que está há anos em cartaz, 15 anos em cartaz. Você disse que ia trabalhar com ele agora, né, numa peça. É, mas vamos, nós estamos começando já a preparar o roteiro de um espetáculo coaching. Você falou pra mim, eu quero ver, porque uma coisa meio, essa coisa do coaching grateira, explodiu assim, agora. É, eu tô vendo hoje, tá vendo assim, anotando frases assim, que teu dia hoje tá ruim, amanhã com certeza vai estar pior ainda. Então essa coisa assim, negativa. Inverter a negócio. É, inverter, assim, porque ai, eu acho muito bizarro, né? Porque eu conheço um cara, eu acho que eu falei que dizer que eu conheço uma cara lá, Henrique Freitas, ele ficava nos camarim lá, o cara acho que não tem nem estudo lá. E ele ficava no camarim com a gente, ele ajudava, assessorava um cara em Porto Alegre chamado Rei, que ele diz que é Rei da Noite. Então, Dilmar Messias, Dirnei Messias. Ele tem 78 anos. E ele foi o proprietário da primeira boate gay do Rio Grande do Sul, acho que uma das primeiras do Brasil, que era o Flowers. Flowers, já ouvi falar dela. Flowers. Inclusive durante a ditadura, né? É, 77, ali na Praça Jaime Teles, ali perto do Partenon. Pertinho do quartel também, né? É, o Partenon ali tem o Jaime Teles, que é uma pracinha, é uma casa normal, assim, um bangalô, assim. E daí, ele tem um cara que trabalha com ele, ajudava ele nos shows, assim, Henrique Freitas. Tem Henrique... Nada, o cara ficava ali ajudando o camarim, tinha os go-go boys, ficava fazendo roteiro do show. Uhum. O cara virou coach, o cara tá rico. Mas aí coach de teatro? Não, coach de vivência, vida, pra ajuda, ai, se vou fazer sua vida, vou... ai. Sei como é. Porque o golpe tá aí, cai dentro. Tem um método próprio pra você ser feliz em 5 dias. O golpe... E aí, vai lá hoje? Hã? Vai lá hoje? Ai, não vou fazer isso. Claro. Não vou fazer. Tudo bem? Vou fazer amanhã. Eu vou ver se vem a semana que vem, amanhã, sábado, agora eu tenho que trabalhar. Sim. Já deu uma semana só. Sim, como foi outra vez. Sim. Não vou nada, a última festa que eu vi, eu tô engrenagem. Ai, para! E vou rodar pra minha filha, a Margarida. Isso aí é da companhia desse grupo que eu te falei, do Renato Campão, que é o Eduardo. Como que é o nome do grupo? É Teatro Fídico. Teatro Fídico. A gente já nos pegamos de leve. Ele é. Esse aí, o Eduardo, já deu uns beijos, né? Já deu uns beijos. É, deixa eu te perguntar. É, sobre. São mais de 30 anos, né? De trabalho, de carreira. De boate, de boatismo, de show em teatro, assim, é. Olha, vai dar. De boate pra cá dá 35 anos de boate. 35 e de teatro. 43. Mais de 40. E durante todo esse tempo, assim, como foi que tipo, você começou a fazer transformismo? Tipo, isso, houve algum momento específico? Foi em 87, eu acho. 87. É, 35 anos menos, ou 2003. Então, é, acho que 87, 88. A gente fazia, tinha, em Porto Alegre tinha um grupo de. Tinha um, resolveram fazer um show de auditório lá no Bar Ocidente, que era Viva Gorda. Era um programa de, tipo Chacrinha. Tinha o júri, e daí os amigos atores, todo mundo fazia. Tu pegava assim, ah, vou fazer o cantor Fábio Júnior. Né? Tu dirigia o Fábio Júnior e dublava a música. E o júri era pessoas conhecidas. Tânia Carvalho, que era apresentadora de TV, que era jornalista, convidava o. Alguém, era sempre assim, um jogador de futebol que se fosse legal. Era Tata Pimentel que estava sempre, Tata Pimentel amava. Entendeu? E começou no Bar Ocidente para 40 pessoas. Daí saiu com muito sucesso, daí foi para o Teatro de Câmara, que tinha 200 lugares. Daí foi para o Renascença, que tinha 300 lugares. Daí a gente foi para o Teatro Presidente, que não tem mais, que tinha 3.800 lugares. Meu Deus, lotado, lotado. Gente sentada no chão. E o Lauro também estava, né, envolvido. Posso fazer uma pergunta para vocês? Tudo bem, moço? E aí? Eu sou morador de rua, né, na TV agora, já estou melhorando, tudo na pedra. E eu pergunto, eu não gosto de pedir para as pessoas, ver se você não me dá uma ajudinha a tocar um potinho de passagem só para me vender aqui na besteirinha. Cara, a gente está trocando uma ideia aqui agora, não vai ter como ir lá agora. Assim. Mas depois, se você quiser, você não é obrigado. Eu peço para outro correio, para pedir para outro, assim, só para me comprar um potinho de paçoquinha para me vender, que eu vendo a R$1, tá ligado? Se puder perguntar para outra pessoa, a gente. Ah, tá, eu vou perguntar para outra. Tá, obrigada, tá. E daí a gente. Eu tava te perguntando se o Lauro Ramalho também estava envolvido, né? Nesse. Sim, todo mundo. Nisso aí era toda a classe teatral, ia lá. Tinha uns que não. O pessoal que frequentava o Ocidente. É um oásis no meio da. Nada acontece. Por isso que na pandemia era o único lugar que acontecia alguma coisa ainda, né? Mesmo fechado, a gente fazia alguma coisa. Então era toda a classe teatral. E a gorda, e tinha um pessoal loucão ali, que é a banda de rock, entrava Replicantes, daí Educar, que é do The Fala, entrava fazer um Galdério. Eram as pessoas que faziam uma coisa completamente diferente. E eu entrava sempre. Eu nunca tinha trabalhado em boate gay, nunca. Eu comecei a ir na boate gay bem tarde, com 25 anos. E daí a gente fazia os personagens, não, fazia coisa diferente. Eu fazia uma doméstica, daí na outra semana, na época não tinha blackface. Daí eu fiz Clementina Jesus cantando ao vivo, uma negona gorda assim mesmo. Assim. Não mandei a Clementina, foi tentando cantar, 3 mil pessoas cantando. Daí foi um cara assistir a gente, Frei Rocha. Que ele tinha sido padre. E ele. Frei Rocha, imagina. É teu celular, eu vou querer guardar. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. E daí ele foi, ele era dono de uma bota chamada Arca de Noé. O ex-frei. Ele era dono de uma bota. Tinha dois padres, por favor. Imagina. E esse era dono da bota gay. E teve o outro padre que era dono de uma casa de swing, o Sofazão. Meu Deus! Sofazão famosíssimo em Porto Alegre. Somos nós, padre, dono dos. É, estaria lá. Pelo menos assumiram, né? Que tirar o padre faz pela. Escondido. E daí ele me convidou pra mim lá e disse, pá. Daí foi. Daí foi lá, me começou então, pra você, assim. Não, é, daí a gente fazia uma gorda. Daí logo que eu entrei na bosta, comecei a fazer show, ele me viu. Daí não saí mais. Daí, me lembro que o Lauro Ramalho, por exemplo, ele ia lá me assistir, mas claro, com vergonha. Ia lá pra caçar os bairros, sem vergonha. E o hotel, a boate era no fundo, era um galpão de zinco, assim. E o dono, o Frei, era sem vergonha, ele pegava uma Kombi, ele ia lá pro Morro Santa Teresa pegar milico pra levar pras bichas, fica louco, né? Atirar pros lobos, as ovelhinhas, né? Encher de milico a boate, a bichaiada ficava louca, milico pra... bonito. pra chamar atenção. Também, que pegavam um cara também? É, eu pegava os meninos, levava os meninos pra ser atração pras bichas a frequentar, né? Começou a se mexer. E naquela época os mexeram com os milico e eu, porque tava afim, não era porque era por causa de dinheiro. Mas eu com vontade. E tinha um motel na frente, meu Deus, tinha um motel tudo no jeito. Eu vivia tanto naquele motel que eu fazia fiado. Era que nem armazém, tinha caderno. Assim. era uma época muito boa. Era muito divertido. Às vezes, eu comecei a fazer show, não parei mais. E aí você falou que esse programa Viva Gorda foi em torno de 87. 87, ele ficou mas dois anos. Mas aí teve também essa peça que você falou, como que é o nome? Escola de Sereia. Escola de Sereia, a gente fazia só no verão. Foi só no verão. Foi mais ou menos no mesmo período ali que tinha também... Um pouco antes. Que tu também interpretava como transformista. Mas a gente fazia transformista só no teatro, fazia em boate. Ah, então é a partir do Viva Gorda que o transformismo foi que a gente começou a fazer, que eu comecei a trabalhar, que eu fui o primeiro a trabalhar em boate, que ninguém Daí começou o Everton Barreto também, que trabalhava em boate, já trabalhava em boate, a Glória Cristal. E elas foram o inverso daí, né? Trabalhavam em boate e foram pro teatro. Tinha uma maravilhosa, ali. Já morreu, a Rebeca McDonald, que era maravilhosa também. E trabalhava no Mulheres Pau Brasil também. Que ela era a bicha ouvia, tu pegava e dizia, ouve essa música, ela ouvia uma vez, ela aprendia a dublar perfeitamente. Ela fazia espacato, ela não era bailarina, ela dançava. Ela era participada de um grupo Tangarás, que era de patinação. A bicha entrava em cena. E ela nunca tinha roupa pra fazer show. Convidava ela nunca tinha roupa. Ela pegava um dia, ela pegou uns 5 sacos de lixo preto, grandão. E fez. Aí eu faço bagulho. Ela tinha uma voz assim, era uma azalada. Às vezes falava ela de bicha-pato. Quando voltava no camarim, tava ela com um vestido preto, finíssimo, presente de vinil, assim, com top. Tudo saco de lixo. Não sabe nada. Ela era branca, o cabelo bem preto. Ela passou um batom vermelho, assim, tava feito. Tava pronto. Linda, bicho. Castanha. E então foi nesse momento aí do Viva Gorda que você começou a fazer transformismo em boate. Daí fui pra Arca de Noé, que é essa boate que não existe mais. E daí dali eu não parei mais, daí comecei a trabalhar no Discretos, que era uma boate lá na Itararé. Que é uma rua lá no Brasil, que atravessa o Brasil, perto do shopping Vale, que tem agora. Daí fiquei lá uns anos, depois eles fecharam a boate, que hoje atualmente é o Cabaré Discreto. Daí eles foram mudando, daí comecei a trabalhar numa outra, daí comecei a trabalhar junto na Wanda, né, que era uma casa, um bar, que era uma boate que abria de terça a domingo. Daí eu trabalhava assim o dia inteiro, daí tinha que sair de lá correndo e ia numa outra. Tinha vezes assim que era 5 boates numa noite. Assim. Movimentado, é coisa que hoje em dia. E teatro também, né? E daí eu deixei o. Daí teve uma época que eu deixei o. Parei um pouco de fazer teatro e fiquei nas boates. Não dá tempo pra. Mas antes de 87 ali, tu também já tava fazendo transformismo daí no contexto do teatro, é, né? É coisa de teatro. E quando no teatro, você lembra assim, quando que você começou a experimentar com o transformismo no teatro? Que a primeira vez foi numa peça que eu montei, foi na década de 80 também. A primeira vez que eu dublei mesmo foi no Império de Sentidos, que eu dublava música japonesa. Essa que você falou. E teve uma outra também, nos anos 80 também, que eu fiz. Acabaram de pedir para nós o rapaz do dinheiro. Eu não pedi dinheiro. Não, sim. Queria uma oração aqui, do lado tem a doceria, uma primeira boa tarde. Vai ser melhor que me dar dinheiro. Me fala, sou ex-morador de rua, se tu me der 100, 200 reais, eu não aceito. Se você tem grana que a gente tá trocando uma ideia. Eu só queria um potinho de paixão pra poder trabalhar. Hoje não. O rapaz acabou de pedir pra nós. O moreno? Rapaz. É o moreno mais baixinho que tu. Lá onde eu moro, assim, pede lá, ele me vê padrinho. Daquela mãe, eu não tenho como escapar. Ou eu dou dinheiro pra ele, ou não entro no Zafre. Fica lá daí. Porque lá ainda eu dou dinheiro, porque daí, dali a pouco, dou uma volta, quando eu vou, ele, vejo ele com a paçoca vendendo pra... Bom, pelo menos comprou a paçoca. Eu sei a paçoca que ele Mas tem. Vai saber pra qual outra paçoca, que essa paçoca vai virar, né? Castanha, deixa eu te perguntar, então, sobre essa pergunta aqui, né? Você comentou lá pro Pedro que você não gosta quando reduzem o seu trabalho ao transformismo. Você trabalha com várias outras personagens, mas as minhas perguntas, elas estão mais centradas no transformismo, porque eu estou estudando a cena. Aí, uma coisa que eu achei curiosa é que dentre as várias personagens que você constrói, tem a Maria Helena Castanha. É, que ficou assim, acima. Que ela roubou a cena. Que tomou conta. Tanto que quando eu faço show de... Às vezes eu gosto de fazer homem, mulher, faço Halloween, faço personagem masculino, feminino. Daí, mas sempre quando as tupas vêm no vitro, quando ela fala, vocês, Maria Helena Castanha, três de bigode. Né, Maria Helena? Com bigode. Virou a grife, a Maria Helena. Foi com bigode? Faço homem. Legal. De repente faço um homem, que a Maria Helena Castanha é morena, tem a imagem dela. Daí, de repente, eu entro fazendo um homem, que as pessoas pedem às vezes pra ele fazer, como é que era? Esse cantor de funk, uhum. Eu do Borel, mas anuncia como Maria Helena Castanha, uhum. Engraçado. Então, ela aqui ficou, já ficou o nome, ficou forte. Mas é. Mas... E quando que ela nasceu, assim? Ah, eu acho que faz, deve fazer uns, Não me lembro quando é que foi que começou o nome de Maria Helena. Que antes eu usava. Cada show era o nome diferente. Eu usava muito mais. Eu fazia uma doméstica, varria, era Maria Aparecida, uhum. Tinha Maria Aparecida, e depois. Daí começou a vir, daí eu me lembro realmente quando é que começou a função de Maria Helena. 10 anos. Eu me lembro que eu já fazia ela, a gente fez um programa de auditório numa boate que tinha aqui, que era, mas não era um show de boate. A boate não abria no domingo, daí domingo a gente abria. Era o salão, não sei se conhece o Cine Teatro, que era, agora é. BU o nome, ali na Cristóvão Esquina Ramiro. Foi Cine Teatro ali, Cine Teatro Ipiranga. E ali foi um cinema, há anos atrás. Tem um palco imenso. Uhum. E daí a gente fazia, domingo abria, colocava mesas assim, na pista, como se fosse um café-concerto. Uhum. Abajur nas mesas. Que legal. E o palco fazia uma casa, um apartamento, uma casa com dois ambientes, dois andares. Tinha casa, e embaixo era a sala, a cozinha da Lady Sibeli, que era a casa de Lady Sibeli no programa, que é o Everton Barreto. Uhum. Então, e era tipo a Hebe Camargo. Uhum. Ou a Sai de Baixo, que era a casa do Sai de Baixo, assim. Então, tava lá embaixo a Sibeli entrevistava alguém famoso, uma jornalista, tinha a parte séria. E daí entrava a minha amiga, foi a daí que surgiu, a minha amiga Maria Helena Castanha. Uhum. Foi no 2000 e... Isso, dos anos 2000. Daí entrava a Maria Helena, você via lá visitar ela, a gente fazia fofoca, tomava café. Daí tinha empregado doméstico, a gente vinha, servia café pra ela, tinha o quarto, tinha o banheiro. E daí no meio era muito engraçado, que um dia elas brigavam assim. E o público não era público de LGBT, era senhoras da redondeza do bairro, ali, que legal. Da redondeza ali, do entorno da Cristóvão ali. Vazio, a gente convidava as velhas, convidava uma e vinha todas, né? Todas elas. A gente daí puxava o saco das velhas. É porque na época a boate não tinha acústica direito. Uhum. E as velhas ficavam loucas, porque essa casa delas sacudia, né? Deixa, vamos fazer alguma coisa pra agradar as velhas. Daí as velhas vinham, entravam. Mas lá a gente dava batatinha, chazinha, né? Daí parou as velhas. E daí, no meio, elas... Ai, vamos pedir uma pizza. Daí ligavam. Ai, quero uma pizza. Entrava, abria a porta da rua, entrava um motoqueiro. Motoboy com uma pizza. Daí a gente, ai, começou a tocar uma música eletrônica. Ai, deixa eu ver essa. Ele fazia strip, moça. Ai, que já era tudo contratado. Imagina. Mas aí ficou enlouquecido. Que honrava, velho. E era uma coisa já combinada, né? Que era um strip ali da Le Jardin, da Erótico Dito. Bonitão, que ele faz de moto, era muito legal. E foi daí que surgiu a Maria Helena, só não me lembro direito que ano, eu vou descobrir, deu esse passo. Foi em torno de 2000 daí. É, 2000 e pouco, 2005. 2005. E esse programa que você falou, A Casa da Lady Sibeli, esse espetáculo, ele era no mesmo formato do Viva Gorda? Você falou? Era? Não, era como se fosse um... era um... como se fosse um... sai de baixo, assim, era um sai de baixo. Porque o Viva Gorda era um programa de auditório, esse não era, essa era a casa da Maria Helena, da Sibeli, dela recebia a Maria Helena. Oi, como é que faz? Ela começava era uma com a empregada. Cena. É, uma coisa assim, como se fosse uma peça de teatro, mas tudo meio improvisado. Tinha o roteirinho escrito, aquelas fichas, aquela entrevista, conversava com a convidada, interagia com o público, coisa assim, né? Uhum. E tem uma coisa que me chama a ontem. Só pelo que você falou, assim, parece que ela, a Maria Helena surgiu como qualquer outra personagem. Na verdade, não. Foi uma coisa meio assim, daí, ai, que nome. Daí, eu me lembro que o personagem, quando surgiu a Casa de Sibeli, ai, tu vai ser minha amiga. Que nome nós vamos botar? Melhor que Deus disse, não, tem que ser nome de mulher rica. Coroa rica. Maria Helena Castanha. Mas aí, Terezinha. Com esse diminutivo. Heleninha. Meu Deus, meu Deus. Ai, Maria Helena. E ficou aí, foi isso. De repente, hoje em dia... Ela roubou a cena. Às vezes encontra o gêmeo, oi, Maria Helena. E eu normal, né? Oi, Maria Helena, como é que tá? Me chama pelo WhatsApp. E aí, Maria Helena, como é que tá? A Suzy me chama de Maria Helena. O Lauro. E Castanha, uma coisa que eu acho curiosa, assim, é que essa personagem, ela é a única que emprestou o seu sobrenome também, Castanha. É, tem alguma coisa especial? O sobrenome é meu. Então, e ela roubou, a Maria Helena Castanha pegou esse nome. Eu gosto que identifica, né? Identifica que as pessoas podiam botar, acho que nem Balas, bota Sharon Venturini, o nome é Paulo, certo? Não, eu acho que é eu. E é um personagem meu, porque eu antes de mais nada, eu sou um ator, não importa se é de teatro, de plástico, eu não desmereço nenhum nem outro. As pessoas que... A classe teatral, em geral, é que desmerece, né? Que eu acho que eu te falo, não sei se foi pra você que eu falei isso aí, que desde um dá... Eu comecei em teatro no mesmo grupo que lá no Terreiro da Tribo, aí nós. Comecei isso em 78, eu comecei com ele. E daí, na época, o Oi Nós era uma coisa maldita. Era uma coisa assim, meu Deus, a classe teatral. Hoje em dia eles são os queridinhos, ai, a vanguarda, ai, viajaram a Europa inteira. Ai, que maravilha, aplaudem. Ganham patrocínio da Petrobras, ganham. Mas na época, falava Oi Nós. Falava Oi Nós, a classe teatral batia com a porta na tua cara. Porque eles eram muito loucos, era muito louco. Então vamos dizer, eu vou ver uma peça de teatro de alguém. Eu me lembro que tinha uma peça chamada Frankenstein. Um dos atores do Oi Nós foi lá assistir. E daí tinha uma cena tipo a Santa Ceia, que eles tudo em câmera lenta, comendo. O ator assistindo, ele deu vontade de entrar em cena, ele pegou, foi levantando em câmera lenta, subiu a escadinha e interagiu na peça. A diretora fechou a cortina, tocou ele porta fora. Daí outra peça lá, não sei que peça que era, ele pegou, os caras também subiram no palco. Daí teve uma peça em Porto Alegre, veio em Porto Alegre no Teatro Arena, Plínio Marcos, ele é autor de teatro, fez com a Júlia Lilás, ele veio com uma peça chamada Signo da Discoteca, que era com Erson Capri e a mulher do Erson Capri. Daí veio o Plínio Marcos, daí estava a classe teatral inteira, estava aí nós que outra vez junto. Daí eu fui também, daí eles... Antes de começar, o Plínio Marcos pegou e disse: boa noite, eu queria dizer uma coisa. Eu soube que aqui em Porto Alegre tem um grupo de teatro ridículo, imbecil, deixa eu ver se eu ofender, que eles ficam invadindo a peça dos outros porque eles não têm público, então eles ficam entrando no público. Gente. Assim, uma coisa. Começou a escorrer. Daí uma mulher pegou e disse: daí começou a peça horrível. Terminou a peça, daí tinha debate. Daí eles. Ele começou a... não pediu nem desculpa, porque já estava ofendendo. Daí uma atriz, uma bailarina, uma companhia de dança, foi falar uma coisa e ele: cala sua boca, cadela. Cara, baixou o pau lá dentro, de tal maneira, era tanta gente brigando, uns brigando com os outros. Virou uma... E eu era pequenininho, eu subia na mesa para dar soco na cabeça dos outros. O cara baixou, parecia uma coisa assim, um arrastão assim. Daí o grupo, aí nós, boa coisa. Ai, daí eu me lembro que eu fui ver uma peça de teatro, não sei de quem. E daí eu cheguei lá, os caras: tu não vai nos invadir, né? Não, eu sou contra isso, inclusive. Eu acho horrível. Se eu ver a peça de vocês, eu quero ver a peça de vocês, não é entrar na peça de vocês. Mas daí todo mundo assim: ai, o cara que deu sair do Oi Nós, trabalhando com os grupos de teatro. Teve uma coisa que eu me vesti de mulher, foi a primeira vez que eu me vesti de mulher na minha vida. Pra fazer alguma coisa, mas não foi dublagem, que teve a entrega do troféu a Sorianos e... Opa! Esse troféu de teatro, né? E na época foi o Baile na Curva que ganhou, foi o ano, pra ver como faz tempo. Baile na... Pode tirar, querido. Obrigada. Baile na Curva que ganhou o troféu. Quem que ganhou? O grupo, a peça Baile na Curva. O ator era o Júlio Conte, que é o diretor da peça Baile na Curva. Vai? Você lembra o ano, mais vai, ou menos? Faz, já vai fazer 20. O Baleia na Curva fez 25 anos lá. E daí eu entrei, daí teve. Na época o prefeito era Guilherme Salcedo Vilela. E ninguém me conhecia. Não foi, não, não foi 25 anos. Isso aí foi em 1981. 81. Pra ter ideia. É, 81. Vai fazer o quê? Ó. 30. Quase 40. 80? 2000. Ah, 41. Ó, como tô velha. E daí? Foi em 81, porque eu estava estreando a mãe, que foi a primeira. Que eu saí do Oi Nós, daí trabalhei numa pesca, a gente viajou o Brasil inteiro. Foi o rango de Edgar Vasquez, fizemos uma infantil, daí eu pô, dirigi uma peça, sabe? Peguei um livro chamado A Mãe, que era de um conto, A Festa, que é a história de uma mãe. Durante o regime militar, ela pega um. Começa a escrever uma carta pro filho. Que ela não vê mais filho, que o filho vive em DCE. Essas coisas de estudante, por causa do regime militar, então ela, cadê meu filho? Será que tá no DCE? Tá no DA? Ela fica louca, cadê? Que é DCE? O que é DA? Ela fica louca, louca, louca. E era um monólogo, eu surtando dentro de casa, por causa do filho. E daí ninguém me conhecia. Eu disse, ah, tem que fazer alguma coisa para as pessoas me conhecer. E era na Álvaro Moreira, não sei se você conhece ali o Centro Municipal de Cultura, em frente a Zero Hora. Tem o Centro Municipal, tem o Teatro Renascença, que é o grande. E Álvaro Moreira, que é a salinha pequena de 100 lugares. Eu tava na pequena. Eu ia estrear no outro dia. Daí, no grande ia ter. Eu tava saindo no ensaio geral. No grande ia ter entrega do troféu açoriano. Ia estar o prefeito Guilherme Socias Vilela. Na época, o Guilherme Socias Vilela tinha feito um comercial. Venha para Porto Alegre, é o melhor lugar para viver. Uma coisa que o pessoal já é de problema. Ele diz: ah, Porto Alegre. E quem ganhou o troféu foi Júlio Conte, mas não foi pelo baile. Ele ganhou por uma peça, o senhor. Uma peça que ele tá fazendo. Daí, na hora, eu fui, uma amiga minha levou um casaco de pele de onça, verdadeiro. Me maquiaram, uma senhora. Comprei um buquê de flor, de rosas, caríssimo. Imagina um buquê cheio de rosas. Daí, quando o prefeito, quando o ator, o Júlio Conte, ganhou o melhor ator, entrei eu no teatro lotado, toda a classe atual. Espera aí. Subi no palco. Você não pode ser vencedor, melhor ator. Melhor ator é o prefeito. Estava ali sentado na minha frente. Meu Deus, prefeito. Depois daquele show de interpretação que ele deu na TV, ele é o vencedor. Ele subiu no palco, entreguei pra ele, eu peguei e toquei ele um beijo na boca do velho. Meu Deus! Fiquei conhecido. Que bafo! E veio uma amiga minha, Pato Secato, que é do. Pato Secato, que é do grupo. Imagina isso, 80 anos. Cômica, companhia cômica de teatro. Ela tava. Ela chegou, passou pela mulher do Guilherme Sassilhares. Esse colar de pérolas poderia ser meu. Ela começou. Esses anéis podiam ser meu. Ai, ai, coitado, graças a Deus, ela é fardora, assim. E a mulher que bafa, imaginando a cena. E daí fiquei conhecido, né? Daí eu fui a primeira vez que me vesti de mulher mesmo, assim. Foi nessa entrega de prêmio. Nessa entrega. E deixa eu só te perguntar, então. Então não tem nada. A Maria Helena Castanho não foi alguma coisa especial não, dela foi, ter. Ela foi surgindo. Foi ocasional. Tomando conta. Mesmo. É, foi ocasional por causa dos leitos de Sibéria. E daí chegou uma maneira, chegou um ponto que tomou conta, né? Aí ela começou a ganhar mais espaço. É, daí tomou o lugar dela, enfim. Tanto que domingo, ai, que pena que não foi no Vitrô. Acho que foi o melhor show que já teve, criatura. Eu fiquei pensando, eu fiquei em casa e a semana toda pensando, como a gente fala besteira. Esse domingo agora? É, foi muito bom. Daí, agora eu inventei Canta Comigo. Então eu dublo uma música bem popular, bem... Que todo, eu sei que todo mundo vai cantar. Na outra, mês passado, eu cantei Boate Azul. As novinhas, tudo, as pessoas que não sabem. Tirava o som da música, era um grito da boate. Agora, domingo passado, eu fiz da Isa, a Isa cantando Evidências, os Titãs de Choró. Meu Deus, cara, não precisa nem botar música, cantava junto com isqueiro aceso, assim. Daí depois eu comecei a falar. Daí já falei da minha diversidade que teve agora fim de semana. Cruz Alta, eu contei absurdo, tinha um cara na minha frente, o cara botou a mão no peito, disse que o cara ia morrer. Tá gravando ainda? Ah, pensei que o cara ia morrer, porque eu comecei a falar, preciso de beber. Ela já não combina nada, texto, né? É tudo... Sai, na boate, daí? Sai na hora. É, não, no boate, no palco do Vitrô. Daí eu falei, ai, Maria Helena, tu perdeu, tu foi concorrer em Cruz Alta? Pois é, perdi pra Deus os nomes. Eu não posso dizer o nome, mas vou dar. É, Valma Classic, que é uma bicha de Caxias. Ela trabalhava lá, tinha uma boate, ela da Noga. Ela tinha uma boate ali em Caxias do Sul, estúdio 54. E dela trabalhando na Secretaria da Saúde. E ela dublava a Xéria. Feia, feia. Se eu sou feia, ela é um canhão. Canhão da Rússia lá. E a bicha daí pegou. Ela foi no. Como ela tinha acesso, ela entrou no museu da Festa da Uva e pegou, por conta e risco, o vestido de uma Miss que concorreu anos atrás. Vestido tipo de prenda, cheio de caixa de uva. Daí deu uma hora bafão. Deu a Elsa no deu, vestido. É, foi em todas outra. As paradas ali com vestido de uva, nos caixas de uva. Imagina. Eu falei, e todo mundo sabe dessa história, quando ela foi demitida, né? Daí eu imagina. Peguei. Tá aquela feia, aquela horrorosa, aquela ladra, vestido. Cheio de cachuva pendurado. Gente, até o dedo do Lazer Martins pendurado, de cachuva no canto de choque. Né? Deu pra você falar. Eu falei da bicha, a Loli Drag, lá de São Leopoldo. Ela tirou, foi a vencedora. Qual foi a Lolita? A Loli? Não foi ela que foi vencedora, eu que inventei, né? Tá. Ah, ela foi vencedora. Ela com aquela peruca colada com durex, que levantava que nem uma tampinha de laranja. Dura de quem? Falei isso porque todo mundo sabe que ela vem de quem, né? Dura de quem? Aliás, inclusive, gente, eu nunca tinha usado droga, não uso, jamais vou usar droga. Eu já começa a rir. Cheirei aqui, cara me botou no. Gente, começou a adormecer minhas perninhas. Subindo. Meu Deus, tô ficando paralítico, fazendo um derrame. E subindo aquele calorão nas pernas. Eu fiquei nervosa, peguei uma agulha e comecei a cravar no meu corpo. Comecei a cravar. Parecia São Sebastião, de tanta agulha cravar. Olha as pessoas rindo. Ai, é muito engraçado. E é bom porque é isso que eu acho. Coisa de stand-up, eu tenho pavor dessas coisas que as pessoas, vamos ver o stand-up. Não é stand-up, pra mim é monólogo. Monólogo, tu ensaia um texto sozinho, dois meses pra apresentar, de ficar dois anos apresentando, o texto é o mesmo. E esse stand-up que tem hoje em dia aí é tudo, as piadas, eles decoram piadas contando. Eu fui ver um stand-up que teve mulher, umas mulheres que era de uns caras fazendo personagem feminino, tinha até aquele Jorge da Borracharia. Eu vi, dali a seis meses fui de novo, era o mesmo texto. Uhum. Pra mim, stand-up é tu pegar um microfone e começar a falar absurdo tudo que saiu da tua boca. Que nem tinha nos Estados Unidos. Improviso, tu disse? É, improviso, eu acho. Isso eu acho stand-up. O Lenny Bruce, aquele ator que foi assassinado, que até tem um filme com Dustin Hoffman, é Lenny o nome do filme, com Dustin Hoffman, que era um cara nos Estados Unidos. Como começou é o nome? Lenny, com dois N e Y. E ele. O cara era. Ele pegava o microfone, aqueles cabarets, aqueles clubes americanos, assim, dos anos 70, com a fumaceira, tudo fumando, e ele só o microfone, um foco de luz nele, falando. E dali. Tudo. E dali na sociedade, nos judeus, nos negros, nos brancos, nos de direita, nos de esquerda, foi assassinado, né? E ele via o que vinha na cabeça. E daí, quem dirigiu o filme foi o Bob Fosse, o meu diretor do All the Jazz. Castanha, deixa eu te perguntar ainda sobre... Tu comentou, né, com o Pedro, que você demarca bem essa diferença entre o ator e personagem. E aí eu fiquei me perguntando, né, se apesar dessa demarcação, você percebe alguma... Existe algum tipo de comunicação entre... Eu e a Maria Helena. Castanha e Maria Helena Castanha. Existe alguma coisa diferente em relação a outros personagens? Eu acho que outros personagens sim, mas a Maria Helena comigo acho que tem muito a ver. Acho que essa coisa de se deboche, essa coisa, por exemplo, coisa de brincar que as pessoas dizem, ai, pô, gente, eu jamais vou pegar ofender uma pessoa gratuitamente. Primeiro eu me desmonto. É coisa de velha, eu adoro falar piada de velha, aquelas coisas. Come velha, aquela coisa, assim. É. Eu não vou chamar uma pessoa, ai, tu é velho, ai, essa velha. Primeiro digo, gente, nós, velha, gente, eu sempre, as pessoas perguntam, quantos anos tem Maria Helena? Eu sempre aumento, 78. Ai, mas não sei o que ela é, 78, daí eu começo a contar. Daí é isso, eu acho que é... eu tenho muita coisa a ver com a Maria Helena, que é uma coisa minha, né? Então, acho que... Em termos de personalidade, daí você empresta pra ela. A personalidade dela é a minha. Uhum. É a minha, assim, uhum. As coisas que eu... Ampliado. É, ampliado. Assim, fica mais escrachado ainda, né? Massa, eu escracho mais. Mas isso é específico com ela, assim, com outros personagens, é, daí que, é diferente. Daí teatro, é... Porque hoje em dia, Maria Helena, ela toma conta de tudo. Então mesmo que faça masculino, personagem masculino, que é muito difícil. Não consegue nem controlar mais a Maria Helena. É, Maria Helena, vou lá, me vi de Maria Helena, que nem a Dandara, quando fazia Alcione, era Alcione. Vai, era Alcione, ela ficava igual a Alcione. A mãozinha tremenda, igual a Alcione. Uma vez ela foi ver, a Dandara foi ver a Alcione em Santa Catarina, lá. Foi morar em Santa Catarina um tempo. E a Alcione foi fazer show lá num café, lá, um lugar bonito. Lá. E a Dandara foi. Se montou de Alcione, colares, brinco de estresse, peruca vermelha. E Alcione na época mudava o cabelo uma vez por semana. A amiga estava lá mudando o cabelo para fazer igual. Daí a Dandara foi em Pinheiro de Natal. Chegou lá no show do Alcione, estava Alcione de rasteirinha, uma calça fusô, um camisetão com ombro de fora. Uhum. Parecia que estava acordando. Alcione pegou. Show. A Dandara na primeira cadeira. A Alcione ficou olhando, tu é Alcione? Imagina. Tanto que a Alcione depois ficou amiga dela e dava, mandou roupas, presentes pra ela. Que legal isso, né? E é isso, eu acho que... E a Maria Helena, eu sou a Maria Helena é, sou eu, é as características são iguais, assim, as coisas que ela fala, é coisas que eu falo fora de tal de Maria Helena, assim, as coisas assim, eu acho que esse tipo, o humor dela é o mesmo humor que eu uso. Assim. Então tem essa diferença na montação, né? É, na maneira de se montar, é, personagem, mas a personalidade ela se atravessa. É, a personagem é a mesma. As pessoas dizem, ai, cara, você não perde uma. Digo, não é, é que é natural, eu não fico pensando o que eu vou falar, tá? Que dá. Seja lá o que for, fala aí. Uhum. Que legal isso. E as outras tem coisas muito... em relação a ti? Muita estranha, né? Sim, bom. Eu sou o Roberto, tudo bem? Oi, tudo bom, querido? Tudo bom? Sou teu fã. Obrigado. Adoro. Que bom, obrigado. E é impressionante, assim, como... Eu acho que em função até da tecnologia, né? É, e das fotos e tudo, né? É cada vez mais... Ah, é? Fantástico. Tá vendo? Isso. Tu sabe que eu adoro, assim, as... Eu me lembro de tipo, eu fiz os estilos de interpretação lá no Tepa. Tu trabalhava por lá. Eu ajudei o Zé Adão, teve uma época que cuidei dos figurinos. Isso! Cuidei dos figurinos ali na Garibaldi, né? Não, na época da Daniela Carmona. Ah, sim, ali na onde voltou agora a ser, ali em frente ao Total. E eu peguei, me lembro que eu cheguei naquela sala, tinha figurino assim, uma montanha, eu consegui. Botei tudo em ordem, cabidinhos e tudo. Pois é. E eu, assim, eu adoro... Splendor, eu trabalhei no Splendor. Você trabalhou no Splendor, não, né? Não. Eu assisti o Splendor. É, Splendor, eu fazia a caracterização dele. Sim, até foi com um amigo meu, o Everton, para dela, ele participou. Eu me lembro do Everton. Isso. Pois é, e eu, assim, adoro tuas caracterizações. Bom. Olha, e vi também aquele teu espetáculo que tu fazia a Amy... Winehouse, que foi aqui, né? Ah, Gozadas, com a Pato Cegado. Isso. Mas tu sabe que eu agora estou montando uma peça infantil em que eu é um solo, né? É onde eu vou ser uma. Onde eu faço dois personagens. Um morador de rua e uma bruxa. Que na verdade é o mesmo. E aí. Eu vi que tu usa, agora tu tá usando... Nariz, é o nariz de espuma que eu faço, que eu fiz. Ah, é um nariz de espuma. É nariz de espuma, eu pego espuma de vez em quando, e corto, moldo e daí cola aqui. E como é que tu cola? Ah, igual cola de sapateiro, tem que colar. Eu deixo a cola assim, quando tá bem fraquinha. Eu tentei com outras colas de silicone, de tudo, não. Sim. Deu. Daí passa aquilo ali, que hoje em dia a cola de sapateiro não é mais, não tem mais aquele... Tinha um negócio que deixava, chapava sim, de vez, sim. Agora não mudou. Cola de contato, então. Ah. Quando tá quase seca, daí tu assopra, assim, daí gruda, assim, não queima a pele, não coisa mais. Olha! E é bem fácil aquilo. Qualquer coisa, uma hora tu me manda mensagem lá, que daí qualquer coisa eu faço pra cima. Vou pegar teu contato então, que o WhatsApp é mais fácil do que o Messenger. Ah, é. Tem pessoas que mandam mensagem do Messenger, eu vou ver depois de meses. Deus que fazem maquiagem com silicone, com. Aquelas coisas com massinha, tem aquelas coisas, mas essas coisas que tem aí na Glow ali de fazer, ai, eu não vou me estressar. No bordel, bordel tinha que fazer uns bochechão de travesti. Daí eu fui testando, daí descobri que tem uma cola de cílios, uma cola que ela muda de cor, é fita cor que chama, acho. Aquela roxa? É, da Corfix, é uma cola de tecido, que tu mistura com algodão, daí eu fazia uns bochechão. Daí eu fiz até pro maquiagem do personagem aquele do Jogos Mortais, aquele que tem umas bolotas aqui, que eu fiz com essa cola assim, daí tu faz e depois seca aquilo, deixa secar, tem que secar um secador. Daí depois tu pega e pode maquiar em cima. É, silicone de pobre, né? Sim. E no bordel ficava hora, duas horas pulando com aqueles bochechões e não caía. Que legal. Não, o que importa é o resultado. Ah, né? É. E o truque, quanto mais caseiro, mais legal. Ah, né? É, eu acho. Ai, melhor que uma vez tinha que fazer o Fred Krueger. Ai, onde é que eu fazer? Passei, não me lembro o que eu. Passei um risole na minha cara. Até a farinha de trigo eu botei. As pessoas olhavam, ai, que nojo, aquela coisa caindo, pingando. Não, era a farinha de trigo, começou a ficar parecendo um bolo, né? Um bolinho de chuva. Mas deu, fiquei um monte de tempero na cara. Que legal, 015, 5. E eu sou apaixonado por caracterização. Eu tenho um espaço em Caxias, né, chamado Teatro do Encontro. E daí eu tenho uma sala só de figurinas. E normalmente eu não preciso. Quando eu, é assim, eu crio muito a partir do figurino. E é incrível assim como quase tudo que eu preciso eu já tenho lá. É, eu tenho tudo, Miguel. Eu tô improvisando, o Chris que tá trabalhando comigo, que tal se tivesse tal coisa? Eu vou lá e pego. Se tivesse tal coisa. Porque eu assim, ó, eu adoro brechó, eu tô sempre de olho nas coisas, lixo. O cenário é todo de material reciclado, de coisa que eu junto do lixo. Claro, tem que ser tudo. Sim. Agora eu vou anotar aqui. Então, 51. 51. 986.